Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças em meio a seu cantar. Rompeu a voz dos anjos no céu a proclamar. Rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Ouvia das hosanas, dos coros infantis. O ar em torno se esfriou, do sol faltava luz. E no alto e dos montes vi o vulto de uma cruz. E no Senhor, da lua não brilhava luz, nem sol nascia lá, mas só fugia a luz de Deus, muito pura em seu brilhar. E todos que queriam sim, podiam logo entrar na muito feliz Jerusalém, que nunca passará.